profetizo que eles vão acontecer. Até aqui eu tenho me arrastado, mas daqui pra frente eu quero ser levado pelo teu mover. Teus olhos podem ver o que eu não posso. Às vezes não entendo teu propósito, mas eu posso declarar que a vitória vai chegar. Pois enquanto eu tiver fôlego, eu vou sonhar e vou profetizar a vida e profetizar a cura e profetizar o tempo de restauração e profetizar vitória e profetizar que a glória de Deus vai encher a minha vida e a tua, meu irmão. Diga comigo. Vai encher a minha vida amigos e irmãos, a palavra proferida ganha vida. Glória de Deus vai encher a minha vida e a tua. Tenha liberdade em nossas vidas. Muda a nossa identidade, Senhor. Muda a nossa identidade, tudo que nós somos, Pai, diante de Ti. Estabelece um novo tempo para nossas vidas, Senhor. Um tempo de aliança. É. Amém. Amém. Eu quero que você diga assim, amém. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre para te adorar, Senhor. Eu quero ser livre na tua verdade, Senhor. Você quer ser livre na verdade do Senhor? Então, ser livre em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus traz liberdade nesse lugar.